modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência, sob o prefixo ZYU575 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço da Escola Pública da Educação Básica, ensinado pela Rádio Fiscar. Esse é o espaço onde professores, alunos, pessoas da comunidade podem interagir, né, com, sobre educação. Aqui professores mostram aqui seus projetos pedagógicos, alunos mostram seus dotes, sejam eles intelectuais ou artísticos. E pessoas da comunidade também vêm aqui e mostram experiências interessantes sobre a sua vida. Nós acreditamos que a educação, né, não se dá apenas dentro das quatro paredes da sala de aula, mas no dia a dia, no cotidiano. E hoje nós estamos aqui com professores, alunos, né, e vamos conversar um pouquinho sobre a Segunda Guerra. Para isso estão aqui presentes o professor Clésio Aniceto, o professor Sérgio Alberto Ramos Júnior, nosso sempre aluno Nil Mazini, o Léo, Léo Sumi, né, que é aluno do terceiro ano do ensino médio, eu, o professor Toninho, e nós estamos com os trabalhos técnicos da Débora Tain e do Henrique. Isso aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo ótimo. Sim, tudo bem. Tudo bem, Toninho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos preparar porque o programa pode ser executado qualquer hora. Para quem ouve o programa na quinta, boa tarde. E boa tarde também, para quem ouve o programa. Maravilha, né? Mais uma vez é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, participando do programa, contribuindo, né, no que for possível. É, o tema, sem dúvida, me chama muita atenção, porque é um tema que particularmente eu gosto, né? Não só antes mesmo de ser professor de história, é um tema que chamava muita atenção, no âmbito da escola, assim, já me interessava, buscava entender, aprender o máximo que eu podia a respeito. Eu acho que essa com muita gente também. Porém, é importante lembrar que desse tema está sendo colocado em pauta porque esse ano relembramos 70 anos do final da Segunda Guerra. E então, justamente em virtude do foco, né, muito vai ser falado esse ano, em termos de comemorações, né, ela é importante retomar esse tema, importante falar de como é relevante para a história como um todo. A gente pode dizer que o conflito definiu aí os contornos da segunda metade do século XX. Nós ainda vivemos sobre uma série de características, né, forjadas no campo geopolítico, né, ideológico, e que tem estreita relação com a Segunda Guerra Mundial. É, acho que, assim como nós já abordamos no outro programa, né, falamos aí da parte mais cronológica do conflito e tal, na primeira parte. Vale lembrar, assim, acerca de, principalmente, de uma série de curiosidades, né, quanto à guerra, a importância da propaganda, né? Isso aí também é uma das heranças do fim da guerra, a propaganda como uma forma de induzir a população a ver as coisas de certa perspectiva, né? É interessante reparar que na época a televisão não existia ainda, né? Um meio de comunicação tão popular, mas a propaganda se dava no cinema, antes do filme propriamente dito. E como o cinema era uma forma, né, de grande comunicação, assim, em termos de entretenimento público, assim como o rádio na época, era o cinema que ficava a cabo desses minutos antes do filme, transmitia à população alguns acontecimentos aí que estavam, né, se desdobrando no teatro de operações, em todos os países envolvidos. Nota-se essa preocupação no Ocidente, os Estados Unidos praticam muita propaganda de guerra, intensamente, assim como a Alemanha nazista, que a gente pode dizer que o próprio nazismo lançou mão da propaganda de maneira, digamos, doutrinatória mesmo. E até vale lembrar uma frase que é atribuída ao Hitler, mas não é dele, né? É do ministro da propaganda, Goebbels, que diz, uma mentira contada mil vezes torna-se verdade. E é curioso que mesmo aí nos idos de 44, já quando o desfecho da guerra já se assinalava contra a Alemanha, as propagandas mostravam seguidas vitórias da Alemanha e dos países que compunham o eixo, para que a população não se desanimasse, né? E era aquele absurdo, eles recebiam bombardeios diários, mas as propagandas ainda tentavam induzir a população a querer uma vitória, uma virada, seja lá como for, né? Porque era preciso daí uma certa esperança. Isso é curioso, porque a gente vê o poder que a propaganda ganha a partir desse período, como ela se é aperfeiçoada ao longo do tempo, né? Sendo que no final da guerra, o Hitler não contava nem mais com uma população adulta que pudesse servir como soldado, né? Já estavam recrutando crianças. É, crianças e idosos, né? Isso é fato já, inclusive documentado num filme recente, que eu tive a oportunidade de assistir, está em cartaz alguns cinemas ainda, que é aquele Coração de Ferro, e ele mostra o recrutamento dessas milícias, composto basicamente por crianças aí, faixa de 12 a 14, 15 anos, né? E idosos mesmo, que é o que sobrou, né, no território alemão para proteger a pátria-mãe, como diziam. O nome disso era Volkssturm, que seria algo como tempestade do povo, alguma coisa assim. E um crime, né? Mandar a população ainda em fase nem sequer adolescente, juvenil, por conflito. Existiu sim. E boa parte desses jovens foram massacrados por propagandas que faziam que na superioridade germânica, na própria ideia do racismo, né, no ódio tão incutido pelo nazismo, né? E outros acabaram sendo arrastados nessa corrente. Isso mostra também o poder da propaganda. Hollywood teve uma influência direta depois da propaganda, desses filmes nazistas aí que começou e tem fama até hoje? Eu até perguntar para os meninos se eles concordam, mas eu acho que Hollywood aprendeu muito, né, com a propaganda de guerra. Várias produções durante o período da guerra e mesmo depois tinha a clara intenção de, né, criar a imagem, especialmente, né, quando a gente está falando de Hollywood, dos Estados Unidos como o grande artífice aí da vitória dos aliados e tal. Sendo que não foi assim, né? Não foi bem assim. Mas tem exemplos, né? A Disney que fazia ao longo do... Ah, é verdade. Desculpa, então, no último programa a gente ficou de desmistificar os Estados Unidos na Segunda Guerra, né? É, justamente. A princípio, antes do conflito, assim, muitos empresários americanos da indústria do entretenimento apoiavam o nazismo, né? Havia, por parte de alguns ali, tão forte antissemitismo, e aí eles acabavam se identificando na filosofia hitlerista. O macartismo também foi muito marcante, né? O macartismo já é guerra fria, né? Na década de 50, que o Josef Marcarte, aí ele já começa a perseguir o comunismo. Mas obra já anterior. Ah, sim, né? A Caça a Bruxas, né, já vem bem antes. Mas o lance é que se alguns posicionavam a favor. Porém, conforme os Estados Unidos deixou bem claro, né, que ia se posicionar ao lado da Inglaterra e combater o nazismo dentro e fora do país, logicamente. Inclusive, nesse processo de desmistificação, vale lembrar que isso aí é muito pouco difundido. Dentro do território americano, dentro do território estadunidense, perdão, existiram campos de concentração. Desculpa, eu citei o macartismo, é bem característico da pós-guerra mesmo, né? É. Quando a questão, né, do comunismo, da aversão, chamado comunismo. Né? Sim, aquela coisa, uma histeria. Mas existia sim essa mesma histeria, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos, com relação à população, né, japonesa. Os nipônicos que já haviam se instalado nos Estados Unidos, alguns nascidos lá, e que começaram a sofrer um forte preconceito após a declaração de guerra contra o Japão, né, e o ataque a Pearl Harbor anteriormente. Os avós, eles são imigrantes japoneses, e os pais deles sofreram bastante preconceito aqui no Brasil, mesmo depois da declaração de guerra. É interessante falar isso, porque mostra como que as consequências são próximas, né, da gente. Muito legal. Sérgio, nós vamos continuar essa conversa logo após o primeiro intervalo musical. Voltamos já já. Ensino Básico em Revista. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Vem, deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico Revista. Hoje aqui, um bate-papo informal sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? Hoje nós estamos aqui com os professores Clésio Aniceto, professor Sérgio Alberto Ramos Júnior, né? E com os alunos Will Mazini e Léo Sumi. E eu, né, professor Toninho, estou aqui levando esse bate-papo informal aqui sobre a Segunda Guerra, mas sobre aspectos, curiosidades, né? É, mas só para a gente terminar o que a gente começou no bloco anterior, só falando sobre os descendentes e os imigrantes japoneses da época. Uma curiosidade é que a gente tem mania de falar que os americanos, né? Nós também somos americanos. Eu lembrei porque outro dia minha filha chegou, tá na sexta série, e falou, pai, a gente também é americano. Aí eu falei, putz, é verdade, né? Nós também, só que nós somos sul-americanos. E eles são norte-americanos, e eles tomaram o nome só pra eles, né? É, isso aí é uma apropriação, né? Na verdade, se você for explicar para eles, a geografia vai ser bem difícil. Mas eu acho que é imperialismo, né? Viu o resto da América como um quintal aí. Mas sim, dando sequência da contribuição do Léo aqui, esses campos de internação, tá? Não tinha finalidade de extermínio de fato, mas eram campos afastados do convívio, aonde se destinava, né, na região de São Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo, a população nipônica local. Eles eram enviados para lá se tivesse olho puxado. Inclusive alguns que eram já de segunda geração, nascidos dentro da internet. Aqui no Brasil também. Sim, existiu aqui. É um tipo de modelo, né, que eles só praticaram lá. Só que, claro, o pagamento não era parecido com... Você quer falar um pouquinho, né? Alguma coisa dos campos de concentração que você lembra? Fala um pouquinho sobre seus avós. Tem mais algo a dizer? Sim, os pais dos meus avós, principalmente na parte da mãe, da minha avó, eles fugiram do Japão por causa devido à Segunda Guerra mesmo. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles sofreram esse certo preconceito. O Sérgio falou no último programa que existia um grupo de japoneses aqui no Brasil que não aceitavam o fim da... que nós já devemos ter perdido a guerra, e começaram a sair matando todo mundo aí, né? Era um grupo lá, Shino Hidai. Isso, tem até um filme, um livro sobre isso, não tem? A gente mencionou no último programa, Corações Sujos, né? Isso. Um filme, produção nacional legal, bacana. E existiu sim, mas isso também tem a ver com essa ideia também, né? Tanto quanto... O totalitarismo estava em alta, né? Junto com o totalitarismo existe o fanatismo. E essa crença na superioridade, né, biológica, associada também ao nacionalismo, ele levava a esses extremos, né? Alguns no território brasileiro, né, chegavam a se matar. Esses japoneses estavam aqui porque alguns eram partidários do imperador, né, que havia até, né, um culto ao imperador Hirohito, então, que isso aí descendia do Japão medieval. O sistema de governo dessa época era imperialista lá no Japão. Imperialismo era a prática, né, de se apropriar. Depois que passou pelo parlamentarismo. Ou até hoje é imperialismo? Não. Veja bem, o imperialismo, que no caso a gente cita, é justamente essa prática de se apropriar de territórios, né, de outros países. Não, como sistema de governo. Aí é uma monarquia. Existia sim uma monarquia, porém, é bem claro que o imperador era um representante, assim, digamos, muito popular. Era um representante que associava ali as ideias bastante tradicionais, né, do Japão. Ele era responsável, tinha uma religião associada a ele, sim, de fato. Havia uma religião, as pessoas se curvavam, adoravam ele como uma espécie de deus. Então, inclusive, morrer pelo imperador era uma honra, né? Isso tem relação com o próprio Bushido, que é anterior a tudo isso, uma tradição guerreira dos japoneses, né, associada aí a um modo de vida dos samurais. E de fato lá existia essa monarquia, porém responsável mesmo pelas operações militares, mesmo pela parte, de certa forma, administrativa, era um general, o Tojo, que acabou depois sendo executado, né, no final da guerra. O imperador Hirohito foi poupado porque, na visão aí, né, dos americanos, que acabam impondo a derrota ao Japão, ele não era uma figura associada ao genocídio, às práticas que aconteceram no processo de imperialismo. Então, por exemplo, o Japão, ainda na década de 30, conquista partes da China e apronta lá barbaridades para obter uma série de recursos, parte da Indonésia, ali, da Oceania, isso é imperialismo. O que Hitler faz ao criar lá a concepção do espaço vital, o Lebensraum, que é um dos motivos da guerra, é a necessidade de novas áreas para plantar, obter recursos, combustível, para ampliar as riquezas, ampliar o que ele chamava de necessidade do povo superior germânico. Entendeu? Então, isso é imperialismo. Agora, o Léo mencionou essa, né, anteriormente, essa questão aí do fanatismo, né, desses oficiais que vieram para cá. Alguns não tinham relação com o exército, outros eram sim, né, fugidos da Segunda Guerra, e eles tinham essa crença na impossibilidade de uma derrota japonesa. Eles não assumiam isso e praticaram aí algumas barbaridades, até mesmo no bairro da Liberdade, né, tão tradicional em São Paulo. Eles costumavam atacar os japoneses que aceitavam a derrota. Então, era entre eles, entendeu? Então, aqueles que aceitavam a derrota e deixavam de usar o uniforme, por exemplo, eram atacados com golpe de katanashi. De onde que vem essa cultura japonesa acirrada, assim, de nacionalismo extremado? Olha, eu morei no Japão por volta de 7 anos, quando na minha infância. Então, pelo que eu aprendi um pouco na escola, vem desde a era feudal mesmo, a questão do samurai e o próprio shogun, né, o próprio mestre feudal. Eles tinham essa relação, como posso dizer, de meio que de devoção mesmo. O samurai, ele era um ser pronto para lutar pelo seu mestre e morrer por ele. Caso você perdesse um duelo, o código de honra levava ele até a se matar mesmo, cometer o harakiri, né? Uhum. Por uma questão de honra mesmo. E ainda hoje, assim, só questão colônia, essa questão do orgulho japonês, lá no Japão tem algumas correntes que ainda seguem esse, como posso dizer, esse orgulho japonês. Algumas bandas, autores, eles escrevem sobre o imperialismo, sobre a honra. Tem umas bandas que até fazem apologia mesmo a voltar ao imperialismo, essa questão, usar aquela bandeira do Japão de guerra. É interessante ver, né, como que uma filosofia que surge no período feudal, né, ele surge efeitos, porque se o Bushido não fosse algo tão enraigado, essa ideia de que, né, uma própria uma citação, né, desse código de honra diz que a honra ela é pesada como uma montanha, mas a morte tem o peso de uma pluma. Então, eles viam a própria a morte pela, por uma causa, pelo nome do imperador, pela honra, né, do Japão, como algo leve, algo fácil de se lidar. Isso explica os kamikazes, né? Que atiravam os aviões contra alvos, aí já na última fase da guerra. E tem tudo a ver mesmo, essa crença muito legal. Não sei se você também conhece esse autor, que ele é um pouco posterior à Segunda Guerra, chamado Yukio Mishima. Ele chegou a liderar uma revolta no Japão na década de 50, tentando restaurar a monarquia e aquele ambiente, né, militarista da Segunda Guerra Mundial. E ao ser encurralado, né, ele chega a tomar um estabelecimento, né, governamental lá, ele pratica o ritual de seppuku, né, o harakiri, que a pessoa introduz uma lâmina na barriga, uma coisa suave, não imagina o barrigão do Clésio lá. Imagina, vai sair cerveja pra caramba. Então é uma série de curiosidades, né, assim, mas todas elas têm filamentos aí, ligações com tradições muito antigas. Tem o caso daquele, acho que é o piloto kamikaze, que quando ele cai, ele não morre, e antes de deixar os outros matarem ele, ele se mata, né? É, na verdade ele ia ser capturado, né? Mas há uma desonra você ser capturado e ser feito prisioneiro, né? É algo visto por eles como uma vergonha, inaceitável você se render. Então era preferível se explodir, né? Se matar do que se render, propriamente dito. Falando nessa questão do suicídio, até hoje em dia, lá o Japão é um dos países que tem mais índice de suicídios. É. Porque um homem, por exemplo, que é demitido, não consegue pagar as dívidas, em vez de ele viver assim, com essa desonra, ele prefere se matar e morrer honradamente. Assim, se ele não conseguir pagar alguma dívida ou for desonrado, eles preferem morrer do que continuar vivendo com essa... É muito fácil, só pedir um Bolsa Família. Depois da Bolsa Família, vamos fazer um Ensino Básico em Revista. Mas os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida, e se ao luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento, e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. São demais os perigos desta vida pra quem tem paixão, principalmente quando a lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida, e se a lua que atua desvairá ter cuidado. Terceiro bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje aqui numa conversa formal sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E focando mais nas curiosidades da Segunda Guerra. Nós estamos aqui entre nós os professores Clésio Niceto, Sérgio Alberto Ramos Júnior e eu, Toninho, né? E os alunos Will Massini e Léo Sun. Né? Só voltando a falar um pouquinho sobre o meu japonês, é o que falta pra gente, né? Isso. Se nós tivéssemos um pouquinho do orgulho que aquele povo tem, talvez nosso país hoje seria bem melhor, né? Com certeza. Eu acho que falta isso pra gente aqui no Brasil. Mas a relação lá voltando a Bolsa Família. É tão deprimente assim, né? Ao contrário, você não acha não, que é uma relação muito interessante? Então, eu ia deixar o cara morrer, eu pensei nisso. O cara vai ser uma disso. Se refere ao suicídio, eu acho deprimente. Não, não, eu tô falando que não, focando no Brasil, a questão da bolsa, do bolso para mim. É, fugiu completamente do tema, assim, mas é polêmico, né? Mas a minha opinião a respeito é que sim, é uma medida necessária, tendo em vista o nosso histórico, nosso... Virou motivo de chacota, né? Virou sim, né? Assim, chamado de bolsa esmola por tanto tempo aí. É, eu acho que isso é uma grande confusão, né? Que o pessoal faz e um ponto de vista um pouco centrado ali, né? Naquela sua realidade tranquila, proveniente de um lar bem estruturado, né? Que... focado na televisão coxinha. Ah, isso, exatamente. Isso que eu tava contornando para chegar nesse ponto. Foi direto ao que interessa. É basicamente isso, né? É bem como enxerga as coisas. Mas vamos voltar ao nosso papo, né? Eu vou lá para você sentir que eles são bem orgulhosos, são bem patriotas mesmo, como eu sou. Sim, depende. Porque existe uma parte mais tradicional e uma parte que hoje está mais liberal. Tinha certas famílias no Japão que assim, não deixava os filhos ter contato com estrangeiros. Assim, na cidade que eu morei. Mas assim, a maior parte é mais liberal, mas ainda existe uma certa parcela que é bem patriota mesmo. Existe mesmo aquele preconceito que quando chega um estrangeiro lá, que no filme o Velozes e Furiosos, que você assistiu, sim, que o japonês lá começa a xingar o rapaz. De gaidinha. É. Eles são bem xenofóbicos, assim, certa parte é bem xenofóbico mesmo. Eles, assim, alguém que tiver a pele um pouquinho mais escura, eles já apelam pro racismo, já para ofensas mais morais também. Tipo, isso é fato que eu desculpa te interromper, claro. Mas o pessoal, os próprios japoneses que vêm ali do sul, né, da ilha de Okinawa, que já tem essa sua configuração, assim, né, parece havaiano, eles já sofrem preconceito. Parece havaiano, galera. Exatamente. É havaianozinho, mas isso não é assim, não é uma questão, pelo contrário. É, e aí eles já têm esse, sofrem sim, relatam preconceito por parte do pessoal da ilha central, acho que é Boshu, né? Boshu. A ilha principal. Tem um Hokkaido que é a ilha norte. Isso, só vulcão, né? Uma maravilha. Isso, é frio pra caramba também. E o Japão também deve ser aquela política de expansionismo, né? Porque a geografia não permite que se tenha recursos naturais, que não tenha... como agricultura, então estavam sempre tentando invadir os países do lado ali. O próprio ataque, a região de Manchúria na China, todos eles eram fontes importantes de matéria-prima. Existe o fato também de que o que motivou o ataque japonês, né, a base americana lá no Havaí, foi justamente o fato de ser um empecilho para a expansão deles. E que os Estados Unidos estavam criando uma série de empecilhos para a obtenção de combustível por parte dos japoneses, que eles se tiravam de regiões como de Singapura, que já estavam sob domínio americano, que também praticava imperialismo, região do Havaí, região, né, de ali onde fica Manila. Manila foi uma das cidades mais devastadas na guerra, justamente porque o Japão queria desesperadamente e os Estados Unidos igualmente. Então a gente às vezes acaba esquecendo de focar ao lado do Pacífico, né? Que foi uma batalha essencialmente entre Estados Unidos e Japão, com algumas participações especiais na Inglaterra, digamos assim, que entrou lá para perder os navios. E... Exato, existe uma série de curiosidades acerca desse conflito, porque ele foi, de fato, mais sanguinário em alguns aspectos, né? Porque os conflitos se davam em áreas selvagens, de quase nenhuma estrutura urbana, né? Lugares que remontam muitas imagens que nós temos aí, também por causa do cinema, da Guerra do Vietnã. Nós estamos falando, inclusive, de uma geografia similar aí próximo ao Sudeste Asiático. Era isso que a gente fala do Vietnã, né? Onde foi imposta uma derrota. E os Estados Unidos, parece que na época estava sofrendo uma certa derrota, né? Por isso que eles resolveram jogar as bombas lá, né? Na Guerra do Vietnã, não. Não, não. Na Guerra do Japão. Não, no Japão não. Guerra, eles não ganharam. É, o Vietnã é posterior, já é da Guerra Fria, né? Aí mais de 20 anos depois, quem tem a participação dos Estados Unidos... Não, só comparando os dois fatos históricos. Sim. O Vietnã, os Estados Unidos perdeu. Na Segunda Guerra também parece que os Estados Unidos estavam sendo derrotados, né? Porque os japoneses, eles... Eu acho que foi mais para mostrar o poder militar, porque não havia necessidade. Não havia. A alegação dos norte-americanos, né, ao lançar duas bombas atômicas no território japonês, é que eles queriam evitar o desgaste, porque de fato os japoneses não se rendiam. Pelo contrário, viu, Clésio? Ali por volta de agosto de 45, os japoneses estavam derrotados, perdidos para eles. Não tem mais como fazer mais nada. Só que o que ocorre? Os americanos eles ponderam que uma invasão à Ilha Central, já tinham conquistado Okinawa, que a gente acabou de citar, mas a parte central, né, a Ilha Central, né, que os americanos chamavam ali Japanese Mainland, Honshu, seria uma invasão muito custosa. Eles calculavam em termos de baixas aí até 1 milhão de soldados. Então eles falaram, vamos forçá-los a se render com o lançamento de uma arma que seria tão devastadora, sabemos que os japoneses não têm. E que aí, né, eles ficaram tão impressionados que se rendem. E, ao mesmo tempo, nós já sabemos que os Estados Unidos, as lideranças americanas, como o general Eisenhower, né, entre outros, já imaginavam que o próximo grande inimigo seria a União Soviética. E era uma forma de intimidar o próximo rival. Então, essa é a questão. Tratados... Né, diplomacia poderia ter resolvido? Sim, poderia ter evitado a morte daquela grande quantidade de inocentes na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Sim. Isso aí poderia ter sido ponderado. Porém, os Estados Unidos queriam uma derrota total do Japão para conseguir impor restrições maiores e aumentar a dependência econômica do Japão, aí, que se arrastou por décadas, né, depois da guerra. Isso é interessante, você vê realmente a visão econômica se sobrepondo a qualquer tipo de respeito pela vida humana. Isso é fato. Meu tio de segundo grau, ele mora em Hiroshima. Quando eu era pequeno, eu fui até o memorial da segunda bomba atômica, da bomba atômica que caiu lá. Uhum. E é uma coisa realmente muito triste, assim, você vê, assim, oferendas não, memoriais... túmulos, assim, pessoas deixando recados para as pessoas que morreram, para os espíritos. Dizem que é uma cidade muito carregada. Uma amiga minha, ela é, digamos que ela tem uma certa mediunidade. Quando ela foi para aquela cidade, ela começou a passar mal, ela começou a ter náuseas, começava a escutar vozes, porque dizem que é uma cidade bem carregada. Aquela parede com a sombra impressa ainda existe? Eu vi, sim, existe. É uma escala. Um estranho, sinistro, né? Deve dar um impacto, assim, né? Realmente. É, existe aquela memorial que é construído sobre a sobrou, né? Daquela cúpula. Sim. Ali ao redor, e uma coisa, se estiver enganado, não sei se é ali do lado, próximo, existe aquele monte, né? Com um sino próximo. Sim. Que é onde ele é batido, né? Isso, dia 6 e 9 de agosto. É, e cada batida um ano, né? Um ano. Regressivamente até a bunda. É, ali naquele morro que foi feito, né? Com cobertura muito bem organizado, plantado, ali estão os restos mortais das pessoas, né? O que sobrou dos corpos carbonizados, né? Totalmente desfigurados, contratos na cidade, foram acumulados nessa região e enterrados ali. Então é um lugar considerado sagrado para eles, por isso que foi tá ali os restos mortais, né? Então, de todas aquelas pessoas. Muito triste, né? Deve ser um lugar pesado mesmo. É, existe um documentário que eu assisti uma vez em MacDia falando sobre isso, mostrando como que as pessoas saíram, como que estavam. É uma coisa deprimente, cara. Você fica pensando aquilo, fica na sua cabeça, vendo o que aconteceu naquele momento, naquela hora. As pessoas. Nossa, deve ter sido. Eu tive a oportunidade de assistir participar, né? De uma exposição no Museu do Imigrante. Alguns anos atrás, e ela relembrava, né, rememorava o que foi o bombardeio. E nasceu uma tentativa muito efêmera de trazer para aquela realidade. Os organizadores, né, eles ocuparam todo o último andar do prédio, que é bem amplo. E ao entrar, Clésio, você tinha uma seguinte situação: uma sala muito escura, pouco iluminada, não dava para distinguir muito bem o que estava na parede, no chão e tal. E os grupos, né, de visitantes eram levados para o centro da sala, meio que tropeçando, e aí você ouvia o barulho de um avião, né, que vinha na distância, aumentando gradativamente, inevitavelmente o barulho da bomba, né, zunindo, assim, descendo, e aquilo é terrível, uma sensação horrível, aquele som, né, aumentando bem alto, e no momento da explosão todas as luzes se acendem. E ao acender você vê que o chão está coberto de nomes escritos. Nomes das vítimas, tá? Aquilo eu achei assim, extremamente tocante mesmo, muito bem organizado, bem idealizado, criativo, e tenta te colocar ali naquele ambiente. Pessoal, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já. Coração, com esse eu vou. último bloco do programa Ensino Básico Revista, um espaço dedicado à educação básica, ensino fundamental e médio. E hoje nós estamos aqui conversando sobre curiosidades da Segunda Guerra Mundial, né? Estamos aqui com os professores Clésio Anceto, Sérgio Alberto Ramos Júnior, eu, professor Toninho, e com os alunos Will Mazini e Léo Sumi. Estamos com os trabalhos técnicos do Henrique. Tudo bem, Henrique? Isso, no bloco anterior... A gente estava falando sobre o Pacífico. Por que que mesmo não se fala tanto do Pacífico, Sérgio? Porque o Pacífico, assim, é uma região, seria uma região mais pobre, mais miserável na época, e a Europa já era uma potência que hoje também estava numa draga violenta. Ah, Cláudia, eu diria assim que talvez, como o campo de atuação das Forças Armadas brasileiras foi a Europa, a gente acaba sendo, até mesmo pela nossa proximidade aí, histórica com o continente europeu, a gente acaba olhando mais para esse lado. Mas para os americanos, sim, eles costumam reviver muitas batalhas do Pacífico, tanto no cinema, na literatura. Existe uma série de produções aí, existem filmes clássicos aí que se passam no Pacífico, como Areias de Yojima, né? As próprias, aquele filme que foi traduzido como Cartas de Yojima, que é uma produção americana e japonesa. Que é interessante exatamente o que foi feito na direção do Clint Eastwood. Chegou a assistir. Uhum. É um filme que mostra a mesma batalha, porém de dois lados diferentes. A conquista da honra conta a história da invasão da ilha de Yojima por parte da visão, né, do ponto de vista norte-americano. E as cartas de Yojima, a mesma batalha, inclusive alguns momentos do filme se cruzam, né, por parte dos japoneses. Interessantíssimo. O Sérgio, eu queria te falar um pouco seu conhecimento, Sérgio, manja barbaridade sobre a guerra de infância. Até 1942, Sérgio, o Brasil estava dividido nessa questão aí de estar do lado do eixo dos aliados, né? Por exemplo, o Oswaldo Aranha, que era ministro das Relações Exteriores, apoiava os aliados, não é isso? Enquanto que o ministro da Guerra, general Góes Monteiro, o chefe da Polícia Militar, o Felipe Miller, preferiam o lado dos nazistas, mesmo. Acho que ele sempre preferiu, mesmo depois. Então, mas isso aí fez com que houvesse uma intervenção norte-americana aqui, em termos de cultura, né? Então, aí vieram para cá, né, amando a fundação lá, chefiado pelo Rockefeller, né, que cuidava disso, né? Você ia perguntar? Acho que no último programa, o Ian, inclusive, até citou essa questão de que o Brasil realmente, em termos de política, ideologia, o governo do Estado Novo aqui, Getúlio Vargas, ele tinha assim, mais similaridade com o fascismo, né? Com o fascismo Mussolini, do que com a democracia defendida pelos Estados Unidos, que era um valor aí, né, dos aliados. Assim, os parceiros dos Estados Unidos. Exato. E sim, de fato, a gente recebe um bombardeio cultural, né, para tentar se aproximar dos Estados Unidos no campo aí, ideológico, também para que a população pudesse comprar a ideia da guerra, né, e se sentir aí mais vizinho dos Estados Unidos do que companheiro ideológico do eixo. E para isso, não só houve a visita do presidente Franklin Delano Roosevelt, que encontrou o Getúlio Vargas na região do Nordeste, né, Natal, uhum, e onde alguns acordos foram assinados, como a construção de uma base, né, uma base lá na região, que está lá ainda, né? Base tem um nome engraçado, Barreira do Inferno, uma coisa assim, uma coisa maluca. É porque ele fica numa falésia que, quando a luz do sol, né, o sol poente bate, fica bem vermelho, parece um inferno. E essa base ainda está lá. Inclusive, alguns lançamentos de foguetes chegaram a ser realizados, uma base bastante estruturada em termos de pesquisa aeroespacial hoje. Mas serviu de instalação para os estadunidenses e para operações dele aqui na região do Atlântico, desculpa. E, além disso, a função da usina de Volta Redonda, que foi feita com capital estrangeiro para que o Brasil também pudesse fomentar a sua indústria. Essa foi a barganha. E aí nós passamos para o lado dos Estados Unidos. Ainda bem, né? Ainda bem, porque senão seria um desastre ainda maior. E, em torno disso, nós vemos a questão da... da apropriação de, né, uma série de costumes, de fato, a partir disso, já existia, tá? Mas a partir disso vai se intensificar, vai se intensificar esse processo de, como dizia-se na época, né, um termo bastante discutível aí, a americanização do Brasil, a partir, né, da popularização de personagens como Mickey Mouse, aquela própria produção Caros Amigos. Uhum. Que não tem nada a ver com a revista, tá? Mas é uma animação, né? Que na qual os personagens dos Estados Unidos, Mickey Mouse, Pato Donald, de Companhia Limitada, vêm encontrar recém-criados, né? É a carioca. Né? É o que mostrando o Brasil, né? Isso, possíveis, né? Brasileiro malandro, né? Típico. Aliás, eu diria que o Zé acabou forjando a imagem do carioca, propriamente dito, né? Que é aquele sujeito indolente, esperto, né? Inadimplente. que passa a perna, né? Um jeitinho. É, no caso ali, ele também é bastante dado, né? A namoro, a paquera, enfim, o ideia do estereótipo também que os próprios americanos tinham criar. Os personagens existiam pro México também, tá? Que era um frango ali que atirava como um guerreiro zapatista, assim, uma coisa maluca. E, enfim, eles criavam esses personagens para tentar aproximar os países aqui da sua própria cultura e vice-versa, né? Isso aí é muito inteligente, já era utilizado também pros próprios romanos lá antigamente. Mas existe sim essa tentativa, né? E dá muito certo, isso é inevitavelmente. A gente passa um grande consumidor da cultura americana. Isso até vai existir na música. Isso é Coca-Cola filmando, assim, a partir daí. Sim, né? Sem dúvida. Porque eu lembro que meus avós tinham um aparelho de jantar, uma coisa para pôr sucos naturais, etc. Uhum. A partir daí, a Coca-Cola substitui esse costume. Exato. Como eu estava dizendo, a música, né, sofre muita influência nesse período também. Pra caramba. E vai refletir um pouquinho depois, né, na época dos grandes festivais, por exemplo. Principalmente Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Bem puxando bastante pro rockabilly. Sim, sim. Não, sem dúvida. É, a gente vê ali, no caso, o surgimento também aqui, né, de esses grandes nomes da era do rádio, que copiam. Aliás, é uma cópia, né, do modelo norte-americano. Sim, o próprio ícone dessa época, o Orson Welles, chega a vir no Brasil, né, para gravar alguns documentários. Então, esse é um assunto que dá, assim, para explorar muito nas consequências para lá, para cá, existe uma série de curiosidades. A gente falou um pouco também, acho que da participação da Força Expedicionária Brasileira. O Centro de Cientistas está sendo aí também ovacionado, com músicas e tal. O Brasil, lógico, né, essa aliança não foi apenas cultural, econômica, ele chegou a enviar soldados para o Teatro de Operações Italiano. Lógico, né, apoiado e aliado, enfim, em termos de contingente aos americanos. Ah, tá. Muito bom. Depois você faz pode continuar, e aí, eu acho que o Léo tinha falado, né? Sim. Você queria conversar a respeito, né? E assim, se você quiser se manifestar. Então, professores, eu gostaria de fazer uma pergunta. O motivo dessa matéria, aquela questão da honra brasileira, não ser abordado na escola mesmo, na matéria. Por qual motivo, assim, você assim, não chega a abordar esse assunto na escola? Porque sempre quando fala Segunda Guerra Mundial, essa parte do Brasil sempre passa batido. Assim, essa questão da febre, essa valorização disso. Isso. É uma questão de cultura do professor, eu acho que isso aí deve ser explorado, sim. Você não acha? Ah, eu acho que rola muito eurocentrismo, sim, Tony, nessa visão, ao se tratar de temas como tanto Primeira, Segunda Guerra Mundial, a gente tende a colocar o centro do conflito, como surgiu aqui, até uma questão levantada pelo Clássico, como se tudo tivesse ocorrido na Europa. Pouco se fala dos outros meandros aí do conflito, né? É uma coisa, uma matéria importantíssima para eles. E que e que acho que é muito pouco explorada em certos outros aspectos. O fato da participação brasileira no conflito aí, né, no caso, ser pouco valorizada, é o fato de que realmente nós não nos interessamos por história de modo geral, viu? Sim. Quando vocês falam para os alunos que o Brasil lutou em uma guerra mundial, eles falam, é verdade? Aí não foi falar, você vai fazer o quê? Ela tocar um pagode? Porque o estereótipo é muito forte. Sim, e mesmo na época que a gente não se via no conflito, o próprio nome, né? Cobras Fumantes, que virou símbolo da Força Expedicionária nesse período, que é uma cobra com cachimbo, pessoal, mas que diabo, né? Uma cobra fumando um cachimbo, que isso tem a ver? Porque uma expressão, né? Uma expressão, que ninguém acreditava. Quando existe essa questão da visita do Roosevelt, começa a rolar os rumores, Brasil vai entrar na guerra, a população começa a caçoar e diz, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, como cobra vai fumar? E aí, de maneira também, igualmente, como diz hoje, né, BR, os brasileiros adotam como a roeiragem já vem daí, e eles adotam, né, como símbolo do próprio uniforme, uma cobra, né, fumando, com um cachimbo na boca. Eu acho que nós vamos ter que dedicar mais um programa. Sim. A Segunda Guerra Mundial. Muito vasto, né? O nosso tempo está terminando. Tá? Quero agradecer muito aos trabalhos do Henrique, viu, Henrique? Obrigadão, tá? Agradecer a presença do nosso querido aluno, que aliás são parceiros já do programa, né? Do meu amigo Sérgio aqui, que é fundamental, né, para esse trabalho. Prezo, tá? Prezo também. E convidar vocês, ouvintes, para que estejam conosco, né, na próxima quinta-feira, às 17 horas. E para quem não puder, terá reprise, sempre tem reprise, ao sábado, às 13 horas, tá? É isso aí, amigos. Sempre aqui pela Rádio Fiscar, 95,3. Escute diferente. Música.